Quero confessar que o amor é uma lição estúpida e cruel, mas é inútil avisar que essa dor não compensa. Só o tempo irá mostrar que terás um coração onde nuvens negras choram. Tudo que sei é que terás um coração onde nuvens negras choram. Estarei aqui agradecido nesse bar, brindando com as estrelas pelo que restou de nós. A mais terrível maldição é ser apenas um a mais que terá um coração onde nuvens negras choram. Tudo que sei é que terei um coração onde nuvens negras choram. Agradecido nesse bar, brindando com as estrelas pelo que restou de nós. A mais terrível maldição é ser apenas um a mais que terá um coração onde nuvens negras choram. Tudo o que sei é que terei um coração onde nuvens negras choram. Tudo que sei é que terei um coração onde nuvens negras choram. Tudo que sei é que terei um coração onde nuvens negras choram. Sei é que terei um coração. Oh.